seu mundo, mudar sua vida, te fazer bem mais feliz. Sinto a cada segundo meu amor crescer. Pena que você não vê o que ele tem, que eu não tenho. Me diz que eu mudo, eu quero você pra mim. Olha, eu te amo tanto, não me deixe assim. Já tentei de tudo pra fugir do absurdo de não ter você ao meu lado. Ando perdendo o solo pra viver esse sonho de poder ser amado. Quando o sol nascer, eu vou te procurar. Meu coração, só pra você entrar. Quando o sol nascer, eu vou te procurar e abrir meu coração, só pra você entrar. Deixa eu entrar no seu mundo, mudar sua vida, te fazer bem mais feliz. Sinto a cada segundo meu amor crescer. Pena que você não vê o que ele tem, que eu não tenho. Me diz que eu mudo, eu quero você. Deixe assim. Eu já tentei de tudo.